Olá, muito bom dia amigos ouvintes, que estou de novo com vocês para assim animar esta manhã e trazer o melhor da música portuguesa, sol. Claro, é assim, não estamos em outubro, não pensem, estamos bem em julho, finais de julho, onde deve estar aquele calorzão, mas não está, é assim, está como deve estar, e é assim, é a vida e nada a fazer. Então, há que alegrar cá dentro, sim senhora, e pôr a música a fundo, claro que sim. Dá para fazer outras coisas, claro, para quem trabalha, está ótimo, não acham? Sei que vocês do outro lado vão me dizer a mesma coisa, mas é verão, havia de haver mais calor. Pois é, mas é assim, não podemos mandar nisso, ainda bem que se fôssemos todos a mandar, isto havia de haver uma confusão enorme. O que eu quero é que esteja bem do outro lado com vocês e que possam então partilhar comigo, participar neste programa, porque não, digam-me lá qual é aquela música que vocês mais adoram, mandem para cá, sim senhor, eu gosto muito de saber do que vocês gostam e, como se diz em português, do que a gente gosta. Vamos a isto, à boa, à excelente música portuguesa, e podem então participar neste programa. Também, a semana passada, Hugo Manuel esteve cá e deixou-nos cá uma lembrançazinha, CDs a ganhar. A semana passada estava aqui muita gente, nem houve tempo para pôr os CDs a ganhar, mas estou cá para os pôr hoje, porque ele deixou-os e, na verdade, tem que os dar a ganhar, claro que sim. É importantíssimo que eu faça o que ele mais pediu, entregar o que aqui deixou para o nosso, para os nossos ouvintes. Então, fiquem atentos e vão poder, então, ganhar estes CDs, então, que o Hugo Manuel deixou do seu último trabalho. Vocês também podem, por que não, fazer parte da vossa playlist das férias, claro, que vão ou que venham, ou que ainda vão mais tarde. É sempre bom ouvir a boa música, não é, gente? Tudo bom? Vamos então dar início a este programa e, como dizia, podem então entrar em contacto connosco através das redes sociais, também através da, como é que é, do telefone 0238 43 48 00, e também passar por cá, e por que não, claro. Tudo bom, e como já vocês deram por ela, e eu roubei esta lindíssima música das Andorinhas da Ana Moura, mas não a vou deixar sem passar completamente. Eu sei que vocês agora gostam tanto como eu, então aqui fica Ana Moura e as suas Andorinhas. Bom programa, bom aproveito. Música já para vocês todos, sim senhora. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para o fora. Ser forte, avança para o mar.

gesto sem o pudor. Rasga-se o céu e o lado meu a me perder. Sim, a me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme nesse jardim. Nada mais por nós havia. meu anel, devolvi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Dedos de papel, luz, tormento. Suavemente pinto ao teu rosto a pincel. Largo em espera, sigo sul. Perca a quimera, meu anjo azul. Fica forte, se amada. Quero que saibas que não te disse nada. Pede-me a paz do teu mundo. Louco, livre, assim. As

got it. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. You're lonely. C'est quoi, Pedro? Fuego.

feliz é tudo que a Deus eu peço. Mãe, meus olhos hoje brilham para ti, mulher mais linda que eu conheci. Feliz aquele que ainda tem amor de mãe. Mãe, quantas vezes tu ficaste a perder? Hoje é hora de poder agradecer o sacrifício e as tuas lágrimas de amor. Reza ao Senhor. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. És tão bonita, mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. Continuar na nossa grande e bela programação musical. Está tudo bem desse lado? Já viram? O solinho já está cá. Sim, senhora. Está tudo bem? Então, que tal? Já foram de férias? Já vieram? Ainda vão? Estão de viagem? Quem passa agora na A10 pode nos sintonizar, não se esqueça. Claro que sim. E até podemos ir até Portugal, sim, senhora, ouvir a Rádio Arconselho. Claro. Tanto nos podcasts, também como na nossa boa música portuguesa. Bem sei, bem sei. É época de férias e já muitos animadores estão ausentes, mas, minha gente, nós estamos por cá. Sim, senhor. Continuamos. Claro que sim, é muitíssimo importante. Minha gente, boa música, e vamos continuar. Como eu disse há bocadinho, há prendinhas hoje de manhã. Hugo Manuel deixou-nos então cá o seu CD para ganhar. E então hoje de manhã vamos pôr então a ganhar o seu CD. Já de seguida ouvimos o seu último trabalho, Arrependido. Quarto está tão vazio.

Acham? Claro que sim. Por acaso adorei imenso. E depois temos esta que passa muito em grandes e grandes e pequenas e por todo lado, sim senhora, Fafá de Balé. Fafá de Balé. E o Trinix é Mario. Sim, senhora, vamos mais e muita mais música. Nuno Ribeiro, Nuno, como é que eu estava a dizer? Kalima e a grande, pois claro, a diva da música, que tinha que ser ela, sim, senhora. Então, os Kalima, Nuno Ribeiro e Marisa com Maria Joana, aquela que anda muito marcada, sim, senhora, por todos os lados. A Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se vou, tanto quanto nós voávamos, debaixo dos lençóis. A francesinha já não tem picante, isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. todo filho de diabo. Saudade, saudade. Mamá, cuida dela por mim. Diz-me por que não estás aqui. Maria, sente fico à toa. Saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. Maravilha, sim senhor. Mais e daquela boa música que nós gostamos muito, sim senhor, e vamos ficar com Carla Blondi. Já é de manhã, não sei se é, mas é largamente, claro que é. Então ficamos com esta lindíssima voz de Carla, Carla Blondi, então já é de manhã. Música. bem de manhã e largamente de manhã, sim senhora. Mais e daquela boa música. E agora vamos iniciar toda aquela parte de todos aqueles que vão estar presentes connosco no 16 e 17 de setembro. Pois eu sei. Vocês já estão de férias, já vão ou já vêm de férias. Mas este ano, um pouco diferente. Como vocês sabem, estava tudo prontinho para 1 e 2 de julho, mas infelizmente a vida é assim. E acontece com a pessoa, não pode fazer sempre o que quer e quando quer, não é? Pois claro, acontece. E então tivemos esta chance que a Mairie de Fleury-les-Aubrais deu-nos então esta oportunidade de voltarmos a fazer o nosso festival. Nada fácil, mas há que levantar a cabeça e continuar. Um programa também bem preenchidinho, claro que sim. E vamos ter os mesmos artistas, somente dois não poderão estar presentes, mas temos sempre uma oportunidade de ter alguém que esteja presente. E então, no sábado, claro, o nosso grande animador Franky vai fazer então Noite Branca, aquela parte do DJ, e quer então fazer o maior Madison jamais feito aqui na nossa região. E talvez isto vai ficar um dia, vai virar mundial. Nunca sabe. E também os Capa Negra, os Capa Negras estarão presentes com o nosso bailarico. Sim, senhora. Mas uma grande novidade este ano, claro que sim, é a parte da restauração. Todos os restaurantes vão estar presentes, aqueles que responderam presentes, nem todos podem, porque assim, o parque também não é assim muito grande, e este ano é uma primeira, e vamos devagarinho, sim senhor. Vai estar lá então o Grilo, o nosso restaurante Grilo aqui de Orleans, também tem a possibilidade de encontrar o Rei das Bifanas, o Porco no Espeto, hambúrgueres, pizzas, Pizza Paulino, também vai estar presente connosco, e muitos mais, já churros, já crepes, já tudo do que é bom. Sim, senhora. E todos aqueles stands, roupa, tudo o que é de joias e tudo isso vai estar presente, também a cultura e tudo muito, muito, muito. Vamos encher o nosso parque de coisas boas e lindas, sim, senhora. No domingo voltamos ao parque, claro que sim, não deixamos o nosso programa em direto. Domingo de manhã estarão lá presentes todos os nossos animadores para fazermos a grande foto de família de todos os animadores da rádio. E depois começamos logo com o Nelinho, o Príncipe do Gacau, da Caramelo, Leandro Cruz, Luís Manuel, Tradição de Ouro e uma exclusividade. Vamos então ter Anaís Carreira, que é a Miss Portugal cá em França, estará presente connosco, tanto como os representantes do consulado honorário de Orleans, consulado de Paris, um representante da embaixada, La Mairie de Fleury-les-Aubrais e muitos mais vão estar presentes. E depois, aquele momento que todos nós muito adoramos, os bombos, claro que eles vão estar todos presentes, os bombos do Soleil de Portugal, os amarantinos de Olivet, os bombos, os amigos de Portugal. Tudo isto em dois dias, 16 e 17 de setembro. Não é para mim, não é para vocês, mas é simplesmente para a nossa associação. Claro, para nós, no dia 1 e 2 de julho foi muito complicado, a associação perdeu muito dinheiro, e agora temos que levantar a cabeça, e de certeza que vocês vão nos ajudar a encher aquele buraquinho que complicado foi para nós todos, mas temos que ajudar na nossa associação. Então marcamos já 16 e 17 de setembro, vai ser no Parque de Lignerol, todos juntos, todos unidos e casa cheia. Para quem? Para a nossa rádio. Claro que sim. E Cláudia Caramelo vai ser uma delas que vai então subir ao palco. Vamos a isto? Música.

hoje tá tudo bem. Sim, senhora, vamos lá continuar com quem? Com quem vai estar connosco então nesse grande festival do 16 e 17 de setembro? E ajudem, ajudem e partilhem a promover, claro que é uma data para nós diferente, é uma data que não temos hábito, claro que não, mas temos que promover e ajudar a promover, claro que sim. Valsa do Imigrante vai ser o Tradição de Ouro também subir ao palco da rádio. Thank you.

preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Sim, senhora, e temos muitas, ainda temos, sim, senhora, muita, muita, muita boa música, claro. E não se esqueçam também aquela parte dos bumbos, os três bumbos estarão presentes, os três bumbos, os três grupos de bumbos aqui da nossa região, os Amarantinos de Olivet, o Soleil de Portugal, mas também os Amigos de Portugal. Toda essa gente estará presente, claro que sim, muita boa música. E depois passamos para o dia 18 de novembro, 18 de novembro, que acabará o baile aniversário da Rádio Aconselho. E sabem quem está presente? Não sabem? Ora, escutem bem. Quem sabe? Quem conhece? Quem conhece esta voz? São tantas que não dá para fingir. Festas, rumarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. Bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Tios é castiço, cabelo postiço. Ora, vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora, vira, mexe a bunda, ora, vira, mexe a bunda sem parar. A allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme qui crie dessus et on essaie pour qu'est. Et on essaie pour qu'est, oh, on essaie pour qu'est. L'année va commencer, on va tout travailler. Je garde un minutaire seulement à la télé. Payons les moins de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, j'ai fait cet été. Le vire, vire, vire, vire, y t'en a l'irar. Mais je bonde, mais je bonde, mais je bonde, c'est le belard. Quer passar? Pois não, mas isto não sou eu. Por uma vez, não sou eu que faço as neiras. Não, não, não, nem pensar. Então, como já viram e como já falámos, preparem já que no dia 18 de novembro, claro, 18 de novembro, a nossa rádio vai então fazer o seu baile, o baile aniversário da nossa rádio, que vai ser então no dia 18 de novembro na sala de Montição em Saint-Jean-le-Blanc, com Mike da Gaita, e mais informações vão vindo pouco a pouco. Sim, senhora. Novidades, novidades, novas maneiras de trabalhar, claro que sim. É, oui, la radio innove, la radio fait plein de belles choses. De seguida, vamos ficar na voz de Paula Soares, com o seu último trabalho, sim senhora, Je m'en fous. Vamos lá ver o que isto dá, sim senhora. Vamos ver, vamos ouvir o seu último trabalho, sim senhora, Paula Soares, que uma amiguinha aqui da nossa rádio, sim senhora. E vamos lá ouvir o seu trabalho. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Cheguei a pensar que se sou eu, mas não sou. De que se trata ainda às vezes. Mas quando sou eu, caio o carro e a trindade. Chego a pensar que nem tenho a mesma liberdade. Então deixem-me falar, quero-me pronunciar. Porque a partir de agora eu vou disparar. Quando sou eu, caio o carro e a trindade. Chego a pensar que nem tenho a mesma liberdade. Então deixem-me falar, quero-me pronunciar. Porque a partir de agora eu vou disparar. Je m'en fous, je m'en fous. Senhora, estava ótimo. Muito boa música, é isso que nós muitíssimo adoramos, claro que sim. E qual seria aquela? Qual seria aquela que vocês diziam assim, ah, já há muito que não ouvia, já há muito que não passavam esta música, qual seria aquela? Eu sei, de vez em quando também que bem que é, que bem que faz, ir ao fundinho da caixa buscar aquelas que nunca ouvimos ou raramente ouvimos, digam-me lá. Eu, para mim, vou-vos passar esta, que foi uma mensagem através do Facebook. Hoje de manhã, Cristina, podes passar então o Pensar do Imigrante. Vou de férias com a minha família e desejo tudo bom para a nossa Rádio Arc-en-Ciel. E claro que estarei presente com vocês no festival, claro. E vou trazer coisas novas também para vós. Boa, obrigada, sim senhora. Ficamos então na voz da Jorge Ferreira, o Pensar do Imigrante, da parte de Tiago Silva, Ana Cardoso e as bebés. Obrigada. Distante, o sonho do imigrante, Mas que saudades, sim senhora, muitas vezes temos saudades daquelas pessoas que vemos há muito tempo, que não vemos há muito tempo. E isto que nós vamos ir fazer de férias e vamos ir matar saudades e ver aqueles que já há muito tempo não víamos, não é verdade? Claro que sim. Música, vocês não estão muito presentes esta manhã? Já foram todos de férias? O que é que se passa? Digam-me lá. Fernando Santana, Vou Cavalgar. Já há muito que não ouvíamos também esta voz. Música. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada poluída, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço sem me importar se nesse instante sou dominado ou sou dominado. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que estrelas mudam de lugar, chego mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. Desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Bom, sim senhora, já muito, claro que já muito que não tínhamos ouvido Fernando Santana com este seu trabalho Vou Cavalgar. Muita boa música é o que nós estamos aqui a passar para vocês, e também há aquela Jerusalém, sim senhora, Berta Cunha, que faz este cover em português. Vamos lá descobrir. Vocês já ouviram muitas vezes, claro que sim. Thank you. Deixa aqui, quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, Ele ama-te também. Para dançar? De certeza. Arrumaram para lá tudo, tapete de lado e todo? Claro que sim. Continuamos com a voz de Marco Paulo. Nossa Senhora, foi uma música pedida da parte da nossa animadora, a Glória, que deseja então uma boa viagem a todos vocês, para quem vai, para quem vem, e como estávamos a falar, há que ir e voltar com calminha. Claro que sim. E tudo bom para vocês todos, é o que ela deseja. Ficamos então na voz de Marco Paulo, Nossa Senhora. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz esse olhar, cura-me as feridas e a dor, faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar.

vai do mal para pior. Toda a mente, dia a dia, não escapa que aflição. O que nos salva felizmente é ter o cinto sempre à mão. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos tremer. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados para aguentar a recessão. preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Maria do Salmeiro, vemos de ir a Viana, uma música bem especial para quem nos está a escutar dos lados de Dijon. Miquel Baio, que está sempre do nosso, a escutar a nossa rádio, para ti, esta música que dá talvez vontade de ir de férias. Trocaremos nossas rosas para depois esquecer. 96.2. La FM en couleur. Ela tem para nos oferecer. brilham tanto esta noite. Iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Teu sol sou eu. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Teu sol. Que me vou despedir de vocês. Desejo-vos umas boas e excelentes férias. Boa viagem, boa viagem. Tudo de bom para vocês. E damos-nos então ao encontro em setembro. Tudo bom para vocês. Fiquem bem nos restantes programas da nossa rádio. E damos-nos então ao encontro em setembro. Em setembro, para uma grande, a grande festa, novidade para nós, diferente, e a única coisa que nós contamos é com vocês. Que o nosso trabalho de benévolo, o nosso trabalho de apaixonados por esta rádio, esteja a vosso gosto. E contamos com vocês no dia 16 e 17 de setembro, então no Parque de Linha Rolho, para assim fazermos a festa e dar honra à nossa rádio. Beijo grande, abração e damos então um encontro em setembro. Boas férias, tudo bom para vocês. Tchau.